Então, uma boa noite a todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. E agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que é sempre muito valiosa. Sempre que nos reunimos em nome de Jesus, temos a certeza de que o Mestre está presente. Não só apenas como ideia, mas a sua atenção se volta para nós. Temos também a certeza da presença dos Espíritos Benfeitores, que nos auxiliam sempre, que nos ajudam sempre. Para que nós possamos, nessa nossa jornada terrena, aproveitar o máximo da oportunidade que nós temos, da vida que nós temos atualmente. Pudessem os Espíritos desencarnados aqui falar a respeito dessa oportunidade valiosa que é a reencarnação, nós concordaríamos com eles e ficaríamos admirados, porque muitos estão ansiosos, desejosos de retornarem ao mundo material. Há milhões de espíritos em torno da Terra, aguardando essa oportunidade bendita que nós já temos, que é de estarmos revestidos de um corpo físico, de vivermos as experiências que nós temos aqui, que às vezes parecem para nós tão difíceis, obstáculos que nos ferem tanto, que nos magoam, que nos fazem às vezes ficar tristes, mas certamente eles, do seu ponto de vista, vão concordar de que essas oportunidades são oportunidades benditas. Tem pessoas que dizem que os espíritas gostam do sofrimento, porque eles vivem falando do valor do sofrimento, das lutas terrenas, que eles enfatizam muito que mesmo uma vida sofrida é uma vida proveitosa, e podemos até dar uma certa razão para essas pessoas. Temos que reconhecer que a luta, o desafio, ele é importantíssimo na nossa evolução. Todos nós só chegamos ao que nós somos hoje, e tenho certeza que todos nós temos virtudes, temos valores já conquistados, podem não ser muitos, mas temos. Mas todos nós chegamos ao que nós somos hoje, graças às lutas, aos desafios que nós enfrentamos nesta vida e nas vidas passadas. Foram graças a essas experiências benditas que nós podemos nos tornar o que nós somos. Tivesse a vida nos favorecido com muitas regalias, com muitos favores, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Talvez a mensagem de Jesus não fosse importante para nós. Mas ela é exatamente por quê? Porque nós aprendemos através das lutas a dar o valor ao sentido real da vida. Através das dificuldades, dos impedimentos, adquirimos essa compreensão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que somos todos abençoados, benditos, por buscarmos essa luz, por buscarmos o conhecimento espiritual superior, que é o que nos dá a força para prosseguir. E estamos atualmente encarnados, estamos outros nos preparando para retornar, sempre com aquela preocupação, o tempo que eu terei pela frente, será suficiente para tudo o que eu preciso fazer? Quando nós estamos encarnados, nós temos muitos sonhos, muitos desejos, e quando nós estamos imersos nessa rotina, nessa luta diária que nós enfrentamos, às vezes a gente tem aquela sensação de que não vai dar tempo de fazer tantas coisas que nós precisamos. E assim também lá, os desencarnados, quando se preparam para retornar à Terra, também se preocupam com o tempo. Muitos pedem uma vida longa, porque desejam fazer muitas coisas, mas não a terão. Então a sua vida é interrompida em um certo momento, porque virão para uma experiência que determinará certo tempo. Infelizmente, muitos abreviam seu tempo de estada na Terra pelos desequilíbrios, pelas doenças que criam no seu corpo. E às vezes até dizem, é karma, herdo de outra vida essa doença que me levou ou me levará ao fim cedo da minha vida, mas muitas vezes é um desgaste que nós fazemos prematuro das nossas forças. E aí acabamos muitas vezes abreviando a nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós nunca vamos além daqueles limites que Deus estabelece para nós. Nosso final de experiência terrena é algo que está determinado pelas leis divinas. Não tem como nós estendermos esse prazo. Por isso que aproveitar as oportunidades da vida é tão importante. Por isso que aproveitar cada instante da nossa existência é algo tão necessário porque nós não saberemos no futuro quando poderemos retornar. Não saberemos no futuro quando poderemos estar aqui novamente. Então, aproveitar o tempo é algo fundamental para aquele que está encarnado. E até os espíritos, eles têm uma preocupação grande com o tempo. Os espíritos mais próximos aqui da nossa realidade, aqueles que praticamente vivem como encarnados, eles também se preocupam com o tempo. Porque o tempo é esse grande desafio que o homem tem de cumprir muitas coisas e nem sempre tendo tempo para isso. Mas o tempo, será que o tempo existe? Será que o tempo como nós conhecemos aqui, que nos nossos dias parece estar passando tão rápido, será que ele existe de fato? Será que naquela realidade do espírito o tempo é um conceito válido? Aqui, se nós perguntarmos para qualquer encarnado se existe tempo, eles vão falar, é óbvio, nós até medimos o tempo, temos instrumentos que medem o tempo. E nós temos na Terra instrumentos que têm a necessidade de um segundo de precisão para ele funcionar adequadamente. Nós teremos agora, no dia 30 de junho, um ajuste no nosso relógio que regula a internet no Brasil e no mundo todo. Será acrescido um segundo no dia 30 de junho. Parece estranho que precise mexer no relógio, acrescentar um segundo. Mas isso é para adequar uma série de questões técnicas, senão nós teremos um problema em alguns meios de comunicação, que dependem desses instrumentos que eles sejam precisos. Então veja, um segundo na realidade terrena faz uma diferença muito grande. Para a tecnologia, para as comunicações, esse um segundo será necessário para ajustar equipamentos e não ter complicações aí decorrentes. Então, um segundo para a nossa realidade faz uma diferença muito grande. Mas quando nós evoluímos, quando nós já somos espíritos menos presos à matéria, será que o tempo é algo real? Perguntaram uma vez isso ao espírito Emmanuel. Esse sábio benfeitor que orientou toda a missão de Chico Xavier na sua última existência, respondeu essa pergunta, se tempo era algo real. Porque para nós aqui parece que é algo indiscutível. Existe o tempo passado, existe o presente, existe o futuro. E ele respondeu da seguinte forma, ele disse assim, no esquema das realidades eternas e absolutas, o tempo não tem expressão objetiva. Ele então diz que para aqueles que já vivem uma condição de vida que está além dessa, como nós compreendemos, o tempo não tem uma expressão objetiva. O que quer dizer isso? Significa que o tempo não existe para eles. É como se eles vivessem num estado em que não há passado nem futuro. É como se fosse um contínuo. Como se não houvesse a percepção de que existe um depois e um antes. Tudo é, tudo acontece, tudo está presente, vivo. O espírito de condição, então, mais elevada, mais adiantada, ele não tem a percepção de tempo como nós temos. Para ele, o tempo é algo permanente. Por isso que eles não se afligem mais com o que ficou no passado, porque para eles não existe passado. Por isso que eles não ficam ansiosos pelo futuro, porque para eles não existe futuro. É tudo uma continuidade, é tudo parte do mesmo. É difícil aceitar essa ideia, é difícil não assimilar isso, de que existe, não existe passado, nem presente, nem futuro, tudo é. É difícil porque nós estamos condicionados à vida terrena. A nossa realidade de espíritos encarnados nos leva a conceber que existe sim uma passagem do tempo. E Emmanuel, também nessa resposta, disse a respeito disso, que para nós é necessário. Se fomos nós aqui encarnados que criamos a ideia de tempo, foi por uma necessidade nossa, porque é uma necessidade dos controles dos fenômenos da vida. Então, quando nós estamos encarnados, o tempo é algo fundamental que devemos nos preocupar, porque algo está acontecendo. A nossa vida, a nossa permanência no mundo está transcorrendo. E nós precisamos controlar tantos acontecimentos. Precisamos direcionar a nossa vida. E daí a ideia do tempo é tão fundamental. E o homem, desde épocas muito remotas, mas de muito tempo atrás, ele tentou, de alguma forma, controlar sua vida a partir do tempo. O homem primitivo, há centenas de milhares de anos atrás, ele já tinha a compreensão de que ele precisava observar fenômenos da natureza para tirar alguma vantagem. Então ele precisava saber, por exemplo, quando os animais migravam para poder ir em busca do seu alimento. Ele precisava saber em que época do ano era necessário ele se cuidar para plantar, em que momento ele poderia colher. Então, à medida que ele começa a controlar, ele tenta acompanhar a natureza, ele tenta se adequar para poder sobreviver, é aí que ele vai construir a ideia do tempo. E pode observar, nós até hoje controlamos o tempo a partir do quê? De fenômenos naturais. Os dias nós contamos pelo quê? Pelo momento claro e escuro, não é assim? E o fenômeno que produz isso, qual que é? É o movimento de rotação da Terra, as estações do ano que nós também contamos hoje para nós, seres que vivemos nas cidades, é menos importante, mas as estações para aquele que vive mais ligado à natureza, é fundamental conhecê-la, se dá pelo movimento da Terra em torno do Sol. Então tudo isso levou o Espírito encarnado a criar a ideia do tempo e a partir daí tentar controlá-lo, tentar organizar a sua vida para realizar as suas tarefas. E o homem moderno, o homem da atualidade, ele vem cada vez mais precisando conhecer mais sobre o tempo. E ele vem tentando cada vez mais controlar o seu tempo, porque parece que o tempo do homem moderno, do homem atual, não é tão suficiente mais para tantas coisas. Parece-nos até que o tempo acelerou. Parece que os dias passam mais rápido, as semanas, os meses. E veja, 2015, há poucos dias atrás, na nossa percepção, era o começo do ano. Mas nós já estamos, já quase no final, já estamos na segunda quinzena de abril. Vamos ter transcorrido aí 4 meses. Vai ter transcorrido aí 1/3 do ano. Então, o que isso significa para nós? Que o tempo passa muito rápido. E quando a gente para pensar, por que ele está passando tão rápido? Por que o tempo é tão ágil, é tão dinâmico? E a gente até poderia pensar, será que a Terra está girando mais rápido em torno do Sol, acelerando o tempo? Não. Na verdade, aquele ajuste que vão fazer de 1 segundo, no dia 30 de junho, nesses equipamentos que dependem dessa hora precisa, é porque se observou já que a Terra vem desacelerando o seu movimento. E isso provoca um atraso na contagem dos dias, horas, minutos e segundos do ano. Essa desaceleração é um processo completamente natural. Não acreditem de forma nenhuma que isso seja sinal de qualquer cataclisma, de qualquer coisa que vai acontecer. Na verdade, esse processo é totalmente natural no sistema solar. A velocidade com que os planetas se movimentam, ela varia conforme épocas, conforme eras, por fatores aí que envolvem todos os corpos celestes. Então isso não é sinal de absolutamente nenhum problema. Mas é um fato que o nosso tempo parece que está muito acelerado. E muitos então procuram uma resposta para isso. Na verdade, o que vem mudando é a nossa percepção do tempo. Nós estamos na atualidade submetidos a tantas obrigações, a tantas tarefas, a tantos deveres, que nós acabamos realizando muito mais do que já fizemos em outras vidas. Hoje em dia nós trabalhamos muito mais do que nós trabalhávamos antigamente. Quando não existia energia elétrica, quando o homem tinha uma vida mais regrada pelo ciclo noite e dia, o que acontecia ao final do dia? As pessoas se recolhiam, iam para suas casas, iriam se preparar para dormir. Eu me lembro que quando eu era criança, já existia energia elétrica, mas nós tínhamos um casal de vizinho bem na casa de frente, o seu João e a dona Vicentina. Eles iam se deitar por volta das 6:30 da tarde. Às 18h30 eles se fechavam na sua casa e a gente observava que eles apagavam todas as luzes e iam dormir. Porque eles seguiam um ciclo de vida que as pessoas que viveram em épocas que não existiam energia elétrica seguiam. Então, eles dormiam mais, eles trabalhavam durante o dia, o tempo para eles não era corrido. É como os animais, eles dormem muito cedo. Exatamente. Eles já se recolhem, né? A gente vê os pássaros fazendo isso. Quando começa a anoitecer, eles já começam a procurar os galhos das árvores para se recolher. O homem, ele criou muitas facilidades que vem levando ele a fazer o quê? A trabalhar mais. Hoje, como existe a energia elétrica disponível, o que, que o homem faz? Ele vai estendendo o tempo que ele fica acordado. Então, essa é uma das comodidades que nos levou a ocupar mais o nosso tempo. E nós estamos fazendo mais coisas. Estamos cumprindo mais rotina, estamos atendendo mais deveres. E outras condições da vida atual também nos levam a ter uma percepção de que o tempo está acelerado. Por exemplo, as obrigações que nós passamos a assumir. Hoje as pessoas que exercem profissões, elas necessitam continuar se aprimorando. Há uma exigência contínua que a pessoa tenha, além daquela formação básica, que ela tenha outros cursos. E assim que você termina um curso, vem alguém e lhe impõe que você deve fazer uma outra capacitação. E muitos profissionais, e muitas carreiras profissionais, isso é fundamental para que ele se mantenha bem qualificado para o mercado de trabalho. Um profissional que não se qualifica, que não tem um aprimoramento da sua formação, ele acaba muitas vezes sendo preterido em razão do outro que tem essa formação. Então é o indivíduo que vai sair do seu trabalho e vai ter que enfrentar mais algumas horas de um curso. Isso leva a pessoa muitas vezes a perceber que o seu tempo para si, para a sua família, já não existe mais. Então essas mudanças que nós criamos na sociedade, essas modificações que nós fizemos, nos levam a ter cada vez mais compromissos. E nós acabamos estendendo isso até às crianças. Hoje em dia há crianças que têm uma agenda lotada, com uma série de compromissos, uma série de obrigações. Além da escola, ela tem inúmeros cursos, atividades esportivas, e aí nós estamos criando uma geração de pessoas também sem tempo. Sem tempo de brincar, sem tempo de conviver com os amigos, sem tempo de conviver com a família. E nós também estamos envolvidos nesse processo. Em razão de problemas inúmeros, até falávamos sobre isso antes, né, de iniciarmos aqui, em que as pessoas estão perdendo muito tempo no transporte público e acabam consumindo um momento que seria valioso de convivência, de formação, de estabelecer laços ali familiares, elas já não podem mais desenvolver porque elas estão no trânsito, elas estão no transporte e isso leva muito tempo. Tudo isso tem uma consequência para o espírito. Toda essa situação tem um impacto para a nossa evolução, porque nós estamos deixando em muitos momentos de realizar coisas muito importantes. Por exemplo, há inúmeras pessoas que já não encontram mais tempo para vir à casa espírita, ou para se dedicar a uma tarefa assistencial, ou até para o seu momento de lazer, porque ela está num contexto de vida sobrecarregada de obrigações. Algumas reais, necessárias, outras já não são. Porque nós vamos, ao longo dessa experiência, criando uma série de necessidades para nós. Nós vamos entendendo que nós temos que fazer tal e tal atividade, que aquilo é muito importante, mas até que ponto ela será realmente importante? Até que ponto ela realmente é necessária para a nossa evolução? Será que o tempo que nós dedicamos a tantas tarefas realmente deve ser como nós estamos fazendo? Não existe uma resposta única para isso. Cada pessoa deve, analisando a sua vida, verificar se está despendendo tempo em atividades realmente importantes ou não. Porque para muitos é necessário, sim, uma série de obrigações, de compromissos que são necessários e que ela precisa atender. Mas será que eles são iguais para todos? Será que o tempo que nós despendemos com certas atividades, ele realmente é necessário? Nós precisaríamos estar envolvidos com isso? É a consciência de cada um que deve dizer. É a análise profunda de que nós temos que fazer do que é realmente importante na nossa vida, que vai determinar para nós se o tempo que estamos despendendo numa tarefa é importante mesmo ou não, se é necessário ou não. Porque não existe uma resposta padrão. Cada um deve buscar dentro de si e reconhecer: o tempo que eu dedico a essa tarefa é necessário? Nós observamos, por exemplo, em muitos casos, pessoas que, com o trabalho doméstico, elas não percebem, mas elas trabalham muito mais do que deveriam dentro do lar. Isso é uma realidade. Muitas donas de casa, em função de uma série de responsabilidades, de trabalhar fora, e ainda ter que cumprir uma outra jornada dentro de casa quando chega, elas não percebem, mas muitas vezes elas estão atendendo uma série de exigências ali que talvez não sejam realmente necessárias. Há pessoas que trabalham continuamente dentro do seu lar, de segunda a segunda-feira, da hora que acorda à hora que vai se deitar. Será que a vida humana é para ser assim? Será que nós não temos que ter no dia uma pausa, não a pausa de dormir, que é fundamental para o restabelecimento orgânico, que é fundamental para a nossa vivência espiritual quando saímos fora do corpo? Mas será que nós não temos que ter uma pausa no dia para uma leitura edificante, para uma meditação, um momento para entretenimento? Nós necessitamos disso. Isso é fundamental para manter a nossa saúde mental. Ter momentos de relaxamento, de lazer e de aproveitamento. Mas aí, o que nós acabamos muitas vezes fazendo nesses momentos de lazer? Nós acabamos consumindo algo que não é muito bom. A programação de certos canais de televisão. Ou perdemos tempo, muitas vezes procurando na internet, uma série de informações e de um conteúdo que em nada nos ajuda. Que em nada nos melhora em nossa evolução. E aquele tempo que nós temos, que seria o nosso lazer, o nosso entretenimento, acabamos desvirtuando aquele tempo, porque consumimos algo que não é importante para a nossa evolução e às vezes até prejudicial. Vamos pegar um exemplo para mostrar o quanto pode ser. Nós sabemos que a televisão nos mostra muitas vezes situações e experiências que não são condizentes com a vida real de ninguém. Mostra a mulher muito bem produzida, muito bem trabalhada, mostra ali a modelo com aquele ideal de beleza, e muitas vezes a mulher ela acaba até se sentindo infeliz por não ser como aquela mulher, que tem uma outra condição, que tem um outro contexto, e se vende essa imagem de que aquele é o ideal da mulher. Ou às vezes vendem a imagem, a ideia de que a vida para ser feliz tem que ser completa com certas condições materiais. Exato. Se a gente pensar nas propagandas, elas nos fazem pensar que nós só seremos felizes a partir do consumo. Não que não seja bom a gente ter um carro, não que não seja bom a gente sonhar com isso, mas o problema é até que ponto nós nos deixamos levar. Até que ponto nós deixamos nos influenciar por isso? Porque nos fazem pensar muitas vezes que será pelo consumo que nós alcançaremos a felicidade. Então veja, um tempo valioso e importante que nós poderíamos estar assimilando para o nosso refazimento, nós completamos com uma série de coisas que não são benéficas a nós. Ou então, se nós, por exemplo, dedicarmos o nosso tempo a acompanhar um noticiário que só traz as calamidades, que só traz o sofrimento, que só traz tudo o que acontece de ruim na sociedade. E isso vai completando a nossa mente de uma série de apreensões, de medos, de temores. Então veja, até o aproveitamento do nosso tempo é algo que nós podemos comprometer. Quando conseguimos parar para descansar e relaxar, nós o completamos com aquilo que não é positivo. Então, usar o nosso tempo de vida demanda muita sabedoria, demanda muita precaução porque nós podemos estar perdendo tempo em nossa evolução. E aproveitar a nossa vida é algo fundamental. Tão fundamental que nós vamos observar na literatura espírita inúmeras advertências de vários espíritos sobre o cuidado que nós temos que ter com o tempo. E para que a gente pudesse ser bem objetivo nesta noite, pudéssemos direcionar essa abordagem, eu escolhi um espírito apenas e algumas das citações em suas obras que ele fez sobre o tempo, para que a gente possa junto meditarmos sobre o valor das horas que nós temos em nossa vida. E esse espírito Emmanuel nos traz muito em suas obras essa recomendação que nós temos que ter com o tempo. Numa das primeiras que ele nos traz, que está no livro Caridade, ele disse assim, olha, com as horas os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Quando nós ficamos sabendo da vida de homens e mulheres que foram notáveis na história da humanidade, por suas virtudes, por seus valores culturais, pelo seu saber, pela sua personalidade, nós pensamos, como é possível esse ser assim? Como é possível alguém ter se tornado sábio? Como é possível ter existido uma figura com tanta virtude? E Emmanuel nos dá a receita. Esses seres construíram essas qualidades ao longo do aproveitamento de suas horas. Eles não se tornaram criaturas elevadas, criaturas com grande expressão nas qualidades que eles possuem, por uma graça divina, por uma concessão. Ainda que algumas biografias surgiram que o indivíduo teve um despertar, que ele recebeu um grande chamado e dali ele se transformou completamente, na verdade, aquele foi só o ponto que emergiu todo um patrimônio, toda uma conquista que esse espírito veio ao longo das suas existências adquirindo. Vamos pensar na figura de Chico Xavier, um espírito dócil, um espírito amoroso, um espírito generoso, capaz de atender tantos necessitados através da sua mediunidade. Será que ele se tornou aquele ser de que forma? Será que Deus o fez de uma maneira diferente da nossa? Não. Nenhum ser humano foi criado por Deus de maneira diferente do outro. Todos foram criados exatamente iguais, simples e ignorantes. A diferença que há entre os indivíduos é decorrente de duas situações. A primeira, há quanto tempo ele já existe? E a segunda, como ele aproveitou esse tempo até o presente? Espíritos que apresentam grande elevação espiritual ou que apresentam grandes patrimônios de cultura foram aqueles que se dedicaram ao longo de inúmeras vidas à virtude e ao conhecimento. E aqui está algo muito bom para nós. É que nós também podemos nos tornar sábios e virtuosos para o futuro. Nós também trazemos dentro de nós esse potencial de um dia sermos criaturas completas, repletas de virtudes. E nós também podemos ser criaturas com grande capacidade mental. Mas para isso nós precisamos utilizar as horas atuais, as horas que se passam agora, para focar a nossa atenção, a nossa inteligência na aquisição desses valores. É aí que nós estaremos nos tornando sábios e virtuosos no futuro, se nós aproveitarmos a hora que passa para essa aquisição. Nós nunca nos tornaremos algo que nós não trabalharmos para sermos. Não haverá nenhuma graça divina que nos transformará subitamente em algo melhor do que nós somos. Nós seremos aquilo que nós nos propusermos no momento presente. E à medida que eu me proponho a ser algo diferente, eu vou trabalhar para me tornar aquilo. Será ao longo das horas do dia, da semana, dos anos, é que eu estarei alcançando virtude e sabedoria. E como que se adquire isso? É a vida, é a experiência. Nós já estamos matriculados na escola de transformação moral. Nós já estamos com as lições. É o dia a dia, é a experiência que nós temos a partir do momento que acordamos até a hora que vamos dormir. É o companheiro que nós vamos encontrar no nosso lar, é o companheiro que vamos encontrar na rua, são as experiências que nós vamos vivenciar com eles, é que vão nos moldando que nós vamos ser. Mas a gente só adquire virtude quando a gente passa a ver cada experiência com cada pessoa de nossa vida é algo que tenha nos revelar algo, tenha nos ensinar algo. Se eu passo a ver as pessoas apenas como inimigo, como alguém que eu devo rejeitar, como alguém que eu devo afastar de mim, como alguém que eu devo repudiar, eu estou afastando de mim a grande experiência de aprendizado, a grande capacidade de aquisição de virtude. Ao invés, então, de julgar o outro e sentenciá-lo como culpado pelos problemas que nós temos em comum, eu posso vê-lo como meu irmão, como uma criatura doente, como um necessitado da alma, como alguém que talvez tenha razão a respeito de mim, porque ele tem as suas motivações que o levam a ser como ele é em relação a mim. A partir desse momento, eu estou desenvolvendo virtude. Virtude da paciência, da compreensão, da caridade para com o próximo. Agora, adquirir a sabedoria é também exercitarmos o nosso pensamento e sairmos apenas dos julgamentos comuns. Abandonarmos aquela ideia simplista que nós temos a respeito da vida dos outros. Abandonar aquela percepção que nós temos de que os outros estão sempre errados e nós estamos sempre certos. Adquirir a sabedoria é também olhar o mundo com os olhos dos outros. É compreender o mundo com a compreensão dos outros para que a gente possa chegar a uma visão mais lúcida da realidade. Nós, no mundo material e também no mundo espiritual, na imediação da Terra, nós nos iludimos muito a respeito da realidade. Nós não temos uma visão completa da realidade. Nós temos uma visão parcial e ela está condicionada pela nossa formação, pela nossa cultura, pelos nossos valores, pela nossa experiência do mundo. A nossa compreensão da realidade é limitada. Por isso que eu preciso entender as razões do outro. Por isso que eu preciso ver o mundo com os olhos do outro. Eu tenho que entender as situações como outras pessoas entendem, porque cada um tem um fragmento da percepção da realidade. Cada ser tem uma compreensão limitada. Quando a gente se fecha no nosso mundo, na nossa forma de analisar a vida, e não procuramos novas ideias, novas formas de ver a vida, nós nos fechamos a uma forma muito limitada e bloqueamos o desenvolvimento da sabedoria em nós. Limitamos a nossa compreensão. E nós fazemos essa aquisição de outros pontos de vista de que forma? Seja ouvindo atentamente o nosso companheiro, seja lendo as obras edificantes, obras de grande valor cultural, obras de formação, obras que trazem ideias diversas, que vão nos dando uma compreensão progressiva da vida, que vão ampliando a nossa capacidade de compreender o mundo. A leitura edificante que nós falamos são esses livros maravilhosos que nós temos na doutrina espírita e também fora dela, porque fora do meio espírita também se produz muito de valor cultural humano. Então nós precisamos nos acercar desse material que nos ajuda, que nos eleva, que nos amplia a capacidade de compreender o mundo, que vai fundamentando a sabedoria que um dia vai emergir em nós, que um dia vai aflorar e que vai nos ajudar a compreender a vida de uma maneira mais ampla, menos limitada como ela é atualmente. Então, adquirir sabedoria depende do aproveitamento que nós estamos tendo atualmente na vida. E Emmanuel ainda nos dá mais um alerta do aproveitamento que nós temos que ter com o cuidado que nós temos que ter com o tempo. Ele nos diz no livro Fonte Viva o seguinte: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Muitas vezes a gente pensa que o nosso potencial de ação no mundo é menor do que o de outra pessoa, e não é. Cada ser humano tem a mesma medida de realização um do outro. Mas como assim? E o homem mais rico do planeta, ele não pode fazer muito mais? Talvez não. Talvez ele está tão limitado pelas circunstâncias que lhe possibilitam essa riqueza toda, e ele está tão limitado por uma rede intrincada de relações e de uma necessidade de manter essa estabilidade, que ele pouco consegue agir. Às vezes a gente faz um julgamento de que aquele que tem mais pode agir mais. E dificilmente ele consegue. Porque às vezes ele está limitado pela própria ilusão que ele cultiva. Então o potencial que ele tem de ação é tão limitado quanto o nosso. Romper isso depende da gente. Ir além do que nós podemos fazer depende essencialmente de nós. Verificando aquilo que realmente deve ser feito em nossa vida. Pensando realmente naquilo que é necessário que eu faça. Aproveitar realmente a oportunidade. A hora de um homem muito pobre, para Deus, tem o mesmo valor da hora do homem mais rico do mundo. Porque ambos podem realizar o melhor nessas duas horas. Jamais esqueçamos a parábola dos talentos. Ou melhor dizendo, a parábola da viúva. Aquela ocasião tão especial que Jesus ressaltou o valor daquela doação tão pequenina que a viúva dava ao templo. Ele chamou os discípulos e falou: vejam, aqueles homens doam tesouros imensos ao templo e aquela pobre viúva está doando duas moedinhas. Ela deu mais do que eles, porque ela fez o que ela podia. Ela não estava dando da sua abundância, do seu desperdício, ela estava dando aquilo que ela considerava, que a sua consciência determinava, que ela deveria dar, o pouco que ela tinha. Para Deus tinha mais valor o sacrifício dela do que aqueles que davam por ostentação. Jesus mostrou que o que importa essencialmente não é o quanto você faz, mas é o como, é com qual intenção, é com qual desejo você está fazendo. É por isso que tudo na ordem divina que nós fazemos com amor, com boa vontade, é grandioso. Madre Teresa, ela tem uma frase muito bonita, que ela fala assim: quando nós nos entregamos a Deus, Deus por ser infinito, tudo que nós fazemos para Deus é infinito também. Tudo que eu faço na intenção de estar de acordo com a lei divina é grandioso. A nossa reunião hoje é grandiosa. A nossa presença aqui ela é importante porque ela é a nossa boa vontade, é o nosso desejo de estarmos nessa paz, nessa harmonia do mundo espiritual. Então, é uma reunião maravilhosa para todos nós. O nosso lar, quando nós tratamos ali com amor, com carinho aquele ambiente, é o melhor lar da Terra. Ele é grandioso perante Deus, porque nós estamos ali dedicando o melhor das nossas forças. O nosso trabalho profissional é o mais importante na sociedade quando nós o executamos com correção, com honestidade, com dedicação. É isso que torna a vida do homem grandiosa. É o quanto ele se entrega àquilo que ele está fazendo, o quanto de amor ele coloca naquilo. E aí, não importa se você doou muito ou pouco, se você fez muito ou pouco, importa o quanto você viveu, a intensidade que você se dedicou àquilo. Então, a hora que nós dedicamos ao bem, ela tem um valor inimaginável. A hora que nós aproveitamos para edificação, para a iluminação da nossa mente, para o nosso crescimento espiritual, ela é importantíssima. Ela vale mais do que muitas horas dedicadas num banco de uma universidade adquirindo os conhecimentos terrenos, que são sempre muito importantes, muito necessários à evolução do espírito, mas iluminar nossa consciência, despertar em nós as forças da fé, da perseverança, do cultivo das virtudes. Isso é um poder inimaginável que nós temos dentro de nós. É que nós acreditamos pouco nisso. Nós acreditamos pouco no valor da fé, no valor das virtudes. O dia que nós acreditarmos que isso tem mais valor do que riquezas, nós teremos uma força moral inimaginável. Nós teremos uma capacidade de realização que nós vamos nos igualar aos santos, aos homens e mulheres benditos que passaram pela Terra e realizaram tanto com tão pouco, porque realizaram aquilo que vinha do seu coração. influenciaram pessoas, comunidades, mudaram a cultura, trouxeram novas formas de agir em sociedade. Por quê? Porque acreditaram nessas ideias, realmente se entregaram a isso, fizeram das suas horas essa grande oportunidade de realização que todos nós temos. Então, o tempo, as horas, elas são iguais para todos. O tempo, ele é inflexível julgador de nós. Ele é um juiz. Mas não é algo abstrato ou não é algo figurado apenas. Esse julgamento, ele vai existir em nós no futuro, na forma da consciência, que quando percebe que perdeu o tempo, lamenta o tempo passado. Porque aquela oportunidade, aquela experiência, jamais voltará. Teremos muitas outras oportunidades, mas igual aquele momento, não existirá outra. Essa noite aqui, não existirá nenhuma outra igual. Poderá existir até melhores, mas como esta, nenhuma mais será igual. Assim como os momentos que nós estamos em nosso lar, em nossa família, não existirão outros momentos como aqueles. Por isso que quando nós estivermos em família, dediquemos o melhor aos nossos. Demonstremos a eles o nosso amor e não apenas o nosso cansaço, o nosso descontentamento. Dediquemos a eles ali o melhor de nós. Porque o tempo vai passar. Se temos filhos pequenos, eles irão crescer. Se temos esposa, marido, eles envelhecerão e morrerão. Então aproveitemos agora para dizer para eles o quanto os amamos. Aproveitemos agora para fazer para eles tudo com muito carinho, com muito amor, porque esse tempo vai passar. E talvez a gente lamente no futuro, poxa, não estive lá, não participei integralmente daquela experiência. Por isso que em cada local que nós passarmos, vivamos intensamente esses momentos. Estejamos ali de corpo e alma, façamos o melhor de nós. Nós estaremos aproveitando o tempo e quando no futuro a nossa consciência nos disser parabéns, você aproveitou o seu tempo, você não está bloqueado na sua evolução, você pode optar por novas possibilidades de aprendizado e de evolução. Por isso que se a gente quer se libertar de uma prova, de um sofrimento, de uma dor na vida atual, vamos trabalhar para superá-lo, mas sem lamentações, sem queixas, sem reclamações, sem amaldiçoar pessoas e situações, porque estaremos aproveitando a oportunidade. E pensemos o que podemos aprender em cada experiência, porque aí estaremos aproveitando, de fato, o nosso tempo. E esse sábio Espírito Emmanuel também nos fala sobre o tempo, quando ele disse o seguinte no livro Palavras de Vida Eterna: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Tudo que é realmente duradouro na experiência do Espírito é construção que se realiza ao longo do tempo. Às vezes a gente gostaria de ter uma família mais harmoniosa, mais pacificada, mais afetiva. É que nós ainda não dedicamos todo o tempo necessário para que ela um dia se torne essa família ideal. Os anos que nós já dedicamos até agora ainda não foram suficientes. Precisamos dedicar mais. Talvez o nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, não atingir aquilo que nós gostaríamos. É que nós ainda não dedicamos o tempo necessário a nos afinarmos com esses espíritos, a nos harmonizarmos. E não empregamos esse tempo com a qualidade que ele deveria ser. Porque muitas vezes nós estamos reunidos, mas nós não estamos ali lado a lado do outro. Nós apenas estamos nos mesmos ambientes. Nós não nos importamos com a outra pessoa de fato. Nós não nos dedicamos a ela de fato. Não oferecemos o melhor de nós para elas. E o melhor de nós é aceitação, perdão, compreensão, amor, cooperação. É isso que é o melhor de nós. É isso que nós podemos oferecer nas horas que estamos com os outros. E na maioria das vezes, o que nós oferecemos? Julgamentos, condenações, críticas, censuras, reprovações. Não aceitamos os outros. Por que as pessoas se sentiam tão bem ao lado de Jesus? Por que as pessoas se sentiam tão amorosamente amparadas? Porque ele entendia as fragilidades das pessoas. Ele aceitava as pessoas. E por amá-las e por desejar o bem delas, ele transmitia isso para as outras pessoas. Ele transmitia condenações. Lembremos da passagem da mulher que foi acusada de adultério, que ia ser apedrejada. Jesus salva a vida dela, mas ele não reprova ela. Ele ainda pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Quando ela fala: não sei, mestre, ele fala: nem eu te acuso. Vá, filha, e não erres mais. É aquele espírito de aceitação do outro, de não ficar censurando, criticando o outro. Então, muitas vezes, nós precisamos desarmar isso em nós, essa censura permanente que nós temos com o próximo, com as situações, para acolhê-lo mais fraternalmente, para ele sentir uma vibração mais positiva de nós. Isso é aproveitar o tempo, isso é aproveitar as horas, isso é aproveitar o tempo para edificações que no futuro vão ser grandiosas. Então, se a gente não atingiu ainda a paz no lar, a paz interior, a harmonia com os nossos companheiros de evolução, dediquemos mais tempo a isso, e tempo de qualidade, e tempo realmente vivendo integralmente tudo isso. E para a gente finalizar as citações de Emmanuel, teríamos outras, mas eu vou fechar com essa. Ele diz assim: os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. É isso que nós estamos fazendo há milhares de anos. Nós, muitas vezes, pela ânsia dos bens materiais, pelo desejo desenfreado, sacrificamos vidas, sacrificamos o bem-estar de inúmeras pessoas. E o que nós temos que fazer quando prejudicamos alguém? Retornamos para reparar aquilo que fizemos. Mas ainda continuamos só desejando ter e possuir, apenas desejando amealhar dinheiro, aproveitar o tempo para tê-lo. E o que nós fazemos? Criamos mais desarmonia na vida e retornamos novamente para restabelecer a harmonia. Por isso que o nosso tempo deve ser entregado para a nossa evolução espiritual. Podemos até sonhar e desejar e trabalhar pelos bens materiais, mas eles são sempre secundários. Nada que nós fizermos que possa prejudicar espiritualmente a nossa vida vale a pena. Nada. Não há tesouro no mundo que possa ser trocado pela paz de espírito. Por isso, então, que nós temos que aproveitar cada momento da vida, não para conquistar coisas, elas virão na quantidade e no tempo certo, mas para adquirirmos virtude, para adquirirmos amor, para adquirirmos fraternidade, para adquirirmos esse estado de alma que nós estamos aqui para aprender a adquirir, alcançar essa paz interior. E para encerrarmos, temos que lembrar da parábola dos talentos, que pode ser aplicada a muitas coisas na vida. Jesus, numa ocasião, disse que um rico senhor distribuiu algumas moedas para os seus servos. Para um deu 5, para outro deu 2 moedas e para um deu 1. E foi embora e disse: quando eu voltar, eu quero ver o resultado desse dinheiro. E o tempo passou, o que ganhou 5 multiplicou as moedas, ganhou outras 5. O que ganhou 2 multiplicou em mais 2. E o que tinha ganhado 1 moeda, o que ele fez? Morrendo de medo, enterrou. E aí, quando o Senhor volta, o que ele quer? A conta, né? Vamos ver o que vocês fizeram com o dinheiro. Cada um apresentou o seu resultado. O que ganhou 5 mostrou: olha, tem mais 5 aqui, Senhor. E ele foi parabenizado pelo Senhor. O que tinha 2 mostrou 4. Também foi parabenizado. O que tinha só 1, o que ele fez? Ele disse: Senhor, morrendo de medo do seu poder, de que você sempre colhe aquilo que você nem plantou, eu fiquei com medo de perder a moeda e enterrei. E aí o Senhor falou: você foi um servo mau, não aproveitou aquilo que eu te dei. porque todos foram recompensados. Essa parábola, ela tem um simbolismo muito profundo para nós encarnados, porque ela representa tudo que nós recebemos de concessão na vida, tudo. A família, o nosso corpo físico, as nossas possibilidades de ação, inclusive o nosso tempo. E esse tempo será pedido contas dele no futuro. Como já vimos, não vai ser um tribunal, não é um juiz, não é Deus. O Senhor aqui da parábola não é Deus neste caso. Neste caso aqui, o Senhor da parábola é a nossa consciência, que vai perguntar: o que eu fiz do meu tempo? Foi bem aproveitado ou não? Aproveitei as horas da minha vida para edificação espiritual ou para ficar perdido, confundido nas questões pequenas da vida? E o choro e o ranger de dentes da parábola que Jesus disse que esse servo experimentaria, esse é o que nós vamos experimentar, do remorso, da acusação que nós vamos fazer a nós mesmos de não ter aproveitado a nossa vida. Nós podemos, a partir de hoje, dar um novo curso à nossa existência, porque cada momento é um momento de renascer, cada momento é um momento de despertar a nossa evolução. Se não aproveitamos bem o tempo até o presente, podemos fazer isso desde já. Podemos tornar a nossa vida grandiosa pela forma como nós vamos lidar com as nossas horas. Essa é a nossa mensagem para essa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, que o Mestre possa nos envolver em muito amor e muita paz, que esses espíritos benfeitores amorosos possam nos ajudar a compreender essa lição e colocar em nossas vidas. Muito obrigado.